Sabes que espectadores, sim, com cor ortográfica, é espectadores. É verdade. Estás preparado? Precisas descansar. Tudo bem. Estás bem? Vá. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Tudo como bem? vais? Desde... Tudo bem desde a semana passada? Cá vamos. Já vi o teu novo visual? Epá, aquilo era a gozar, não? Aquilo era a gozar. Aquilo era a gozar. O bigode mais forte é o bigode do aço. Não te esqueças. Exato. Não te esqueças. Pronto. Quantos são hoje? Hoje são 26, não é? 26 é de setembro de dezembro, 2012. Exatamente. Este é o programa número 19. Número 19. Sim. São quase 10 da noite aqui onde eu estou. Onde o Paulo também vive no mesmo fuso horário. Ainda bem. Para os nossos amigos brasileiros, agora deve ser hora de sair do trabalho. Não, quer dizer, hora de sair do trabalho. 5h46. Sim, 5h46. São 5h46 por lá. Pronto. Mas do Rio de Janeiro e São Paulo. Agora não. De qualquer das maneiras, esta conversa sobre horas não importa muito porque nós não gravamos em direto. Exato. Um dia, quem sabe. Por enquanto não gravamos quando, em direto. Quando o Pedro ganhar o Euro Milhões. Sim, até pode, não precisa ser Euro Milhões, pode ser um segundo prémio. Exato. Aí fazemos a coisa em direto, está prometido. A semana passada, para quem anda a par destas coisas, foi o grande prémio Singapura. De Singapura. Em que vimos muitas coisas bonitas. Vimos coisas muito chatas e coisas estranhas e vimos os senhores comissários de pista meterem o bedelho quase onde não devia, não é? Mas vamos adiante, depois falamos com mais calma. Mais adiante. Este estranhamente foi um fim de semana. Estávamos a conversar ainda antes de eu carregar aqui no botão mágico para gravarmos isto. Estávamos a conversar que este tinha sido um fim de semana calminho. Não tenho havido muitas, não houve muitas provas. Foi basicamente só a Fórmula 1 e a GP2, não é? Exatamente. E pouco mais. Basicamente podemos falar, por exemplo, antes de falarmos, se quiseres, podemos falar sobre as especulações e confirmações da semana, não é? É uma coisinha rápida. Por exemplo, para terem uma ideia. Pronto, começo eu. Para terem uma ideia, hoje, quarta-feira, confirmou-se que a Hyundai vai regressar ao WRC. Através de um modelo chamado i20, não sei, nunca conduzi o bicho, e ao fim de quase 10 anos, vai voltar, construtora coreana, e vai fazer companhia a Ford, Citroën, Volkswagen e eventualmente Mini, não é? Sabe-se lá com que encarnação, mas vai voltar. Pronto. A Mini não está confirmada, não é? Não há Sim. nada confirmado em relação à Mini. Pá, a parte do princípio que seja para o drive. Mas pronto. Ok. Porque é o que desenvolve o carro. Pois, pois. Pronto. De facto, isto para mim é uma surpresa. Não tinha visto isto. Porque eu já há muito que em vez de ler o Autosport português e o inglês, blá, blá, blá, blá, blá, GP Update, esses sites do costume, as minhas notícias são do Continental Circus. Pois, e mas quando o isto é uma Continental notícia Circus... fresquinha, fresquinha, fresquinha... Sim, mas ouvi o dizer que o pessoal Continental que trabalha para esse site está de férias agora, não é? Opa, não está de férias, Ah. não deve estar de férias. Mas os tipos desse site que tu costumas ir, costumam ir ao Autosport e ao GP Update e ao que não sei o que mais e não sei o que das quantas. E por acaso eu trabalho lá. E eu que por acaso trabalho lá. Ah, então é por daí que eu conheci o site. Está bem, está bem, está bem. E eu, por acaso, trabalho lá. Também vejo, por exemplo, soube ontem que provavelmente poderemos não ter grande prémio de Nova Jersey, pelo menos vindo da boca de Bernie Ecclestone. Mas, como toda a gente sabe, desde há muito tempo, ouvir coisas do Bernie significa, do tio Bernie, significa, tem sempre duas leituras, não é? A oficial e a oficiosa. Para mim, aquela oficiosa, pode ser mais no sentido de arranja, mas é o dinheiro prometido, porque senão, da minha parte, eu risco, mas é o calendário, mando-vos todos para aquela parte. Pois. Também esta conversa não é nada nova nestes termos, tal e qual, porque nos últimos 2 a 3 anos houve uma cheia de circuitos novos, como os Estados Unidos, não é? O circuito no Austin, Texas, Austin. em Que por acaso Austin, foi que foi confirmado, não é? Foi confirmado, Charlie Whiting isso visitou significa o quê? Austin. Que a FIA homologou a pista para Exatamente. categoria 1 ou para nível 1 ou o que é assim. É, exatamente. Exatamente. Que significa que está certificada, tem condições para se correr em carros, para se correr com carros Fórmula 1. de Fórmula E quem fala Fórmula 1 fala de outras coisas. Endurance, ou WTCC, ou o que é que seja. Curiosamente, a seguir ao Japão, vamos ter 4 corridas que começaram há 2 ou 3 anos só. Sim, mas isso é Pronto. bizarro. E todas elas, se eu bem me lembro, 18 de novembro. a uma certa altura, o Bernie dizia: não, isto não vamos correr lá, tenham cuidado, isto calhar não vai correr bem, tal, tal, tal. Era ou não era? Era. Depois Mas acabaram era a mesma todas por. pressão, mas era a mesma pressão, estás a Sim, ver? sim, sim. Aquela Mas pressão. era uma conversa deste estilo agora, não Pressão, sempre foi. é? Era uma Ele conversa deste sempre. estilo, e de facto, a primeira vez que se correu na Coreia, aquilo estava tudo um bocado ainda preso por arames. Não sei se te lembras de ver a pista por acabar do lado de fora, tudo cheio de Exatamente, lama. sim. Ah, sim. E choveu nesse fim de semana. Sim, aquilo choveu torrencialmente, não é? E choveu nesse fim de semana. E tanto mais que o ano passado, mais ou menos por esta altura, toda a gente reclamava do circuito do Yeongnam, que é o nome do circuito lá na Coreia, que parece que tinha havido uma polémica qualquer em relação a terrenos ou coisa que valha com o proprietário, ou com a câmara lá local e com os proprietários do circuito. Quando as equipas chegaram lá, descobriram que até o lixo que tinham feito no fim de semana anterior, No ano anterior. no ano anterior, sim, não tinha sido recolhido. E os alimentos que estavam lá tinham ficado nos frigoríficos a apodrecer e aquelas coisas todas. Chegou-se a um ponto, e depois mostraram-me também fotografias, na altura, isso eu lembro, de em certos sítios do circuito o solo tinha-se afundado. Pronto, por causa da erosão e aquelas coisas todas que normalmente acontece, não é? Quando as coisas são feitas um bocado à pressa, às três pancadas, não é? Mas eu acho que talvez Austin escape um bocado a isso. Veremos depois como é que vai ser a recepção. Mas, por exemplo, já se for, por exemplo, no caso do New Jersey, já se fala desde há um bom bocado que há problemas em termos de financiamento. O anterior diretor tinha sido, pronto, tinha-se demitido creio que em junho, por aí, por causa de um problema qualquer, presumo que seja por causa das finanças, por causa das burocracias, ou tudo o que vale. Quer dizer, aquilo está no limbo, não é? Agora, se for cancelado, caso seja cancelado, ou caso não apareça no calendário e seja cancelado, tem que encontrar o circuito, ou então correm com 19, porque também temos que ver uma coisa, porque se o Bernie Ecclestone faz contratos com um determinado número de grandes prémios, se houver 20 é um X, se houver 19 é um X menos 1, não é? Claro, Também claro. fica com prejuízo. Portanto, veremos. Eu sei que há uma reunião no O final da semana. grande prémio em Nova Jersey, em Austin é o grande prémio dos Estados Unidos, e Sim. em Nova Jersey é o Mas grande eu prémio acho do que eles quê? querem chamar de Grande Prémio da América, ou coisa assim. Iria ser no fim de semana posterior ao Grande Prémio Do do Canadá. Canadá. Pronto. Um bocado como havia nos Como havia antes anos com 80. Indianápolis e não. Já como havia nos anos 80 e 90 e 2000, no tempo quando era em Detroit, ou Sim, enfim. não sei se te lembras, há um piloto português com um pódio em Indianápolis. É verdade. É verdade. Não é pá, é assim, aquilo para mim é um pódio como os outros, conta na Pois, mesma. mas é o Fórmula Zero, não é? Como alguém me dizia na altura. É pá, é assim, É, O que é mas é que como podia diz, acontecer? é um O pódio, Tiago Monteiro não end of teve story. absolutamente culpa nenhuma sobre dos Claro. pneus Michelin. E o que Óbvio. ele podia fazer ali era É face aos correr. dois Ferraris. É correr e tentar não acabar em quarto lugar. Exatamente. E conseguiu. E aliás, não sei se te lembras, os Ferraris iam batendo. E portanto, Ah, é ainda por que cima. não sei se te lembras, Ah, iam não, bater. não me lembro, sabes porquê? Porque nesse dia estava em viagem. Nesse dia eu ia tirar uma semana de férias para Vila Nova e Mil Fontes. E eu não consegui ver o Grande Prémio, estás a compreender? Vi no final, depois contaram-me o que é que se tinha passado. Eu já tinha suspeitas, mas nunca pensei que tinham chegado àquele ponto, não é? Pronto, deu no que deu. E esse foi a penúltima corrida nos Estados Unidos, se bem me lembro. Antepenúltima, que ainda Antepenúltima. houve em 2006 e 2007. A última vez foi em 2007. Ganhou o Lewis Hamilton, claro. Uhum, Primeira exato. corrida, acho que foi a primeira vitória dele ou foi a Não, segunda? a segunda. Segunda. Tinha ganho em Montreal. Portanto, não, Exato, exato. vai ser uma coisa interessante para ver como é que isto vai ser resolvido. A história de eles chamam de aqui de Grand Prix of America. Portanto, em Certo. vez de ser Estados Unidos do Oeste e coisa. Ah, descobri uma coisa. Estava hoje a pensar nisso. Quando a Fórmula 1 for para Austin, vai ser a primeira vez em 32 anos, e eu não conto com Indianápolis, digo isto, coloco isto, que eu não conto com Indianápolis. Vai ser a primeira vez em 32 anos que a Fórmula 1 vai correr na América num circuito permanente. Porque é que não contas com a Indianápolis? Hã? Porque é uma oval feita com uma estre... com uma... como é que eu ia dizer? É um misto. É meio circuito de corrida e meio oval. Entender? Epá, mas uma oval é um circuito de corrida. Sim, mas se vais ver o circuito de Indianápolis, só aproveita uma das curvas. Nas outras três ficam chuchando o dedo. Pelo menos neste grande prémio. Digo eu. Não, mas eu... Mas eu estou a falar mesmo permanente, construído de raiz e calcetas todas. Estás a compreender? E estamos a falar dos tempos do Watkins Glen. Ou seja, desde 1980. Porque dali até em diante, para teres uma ideia, a Fórmula 1 correu. Para terem uma ideia dos espectadores, a Fórmula 1 correu nos parques de estacionamento de um casino, em Las Vegas, nas ruas da Motor City, que é em Detroit, nas ruas de Phoenix, Arizona, que não tem nada a ver com o automobilismo, a não ser que tenha lá os ovais nos arredores. Correu em Indianápolis. Correu num sítio chamado Dallas. E correu na pior altura possível, que era junho. O asfalto se derreteu e coisas assim. Ei, que é com caras. Juro-te, a história do Grande Prémio dos Estados Unidos, do Grande Prémio de Dallas, chama-lhe lá o que quiseres. Porque nos anos 80, para ter-se uma ideia, é de Long Beach. Nas ruas de Long Beach. Mas esse era o melhorzinho. Para ter-se uma ideia, o Bernie Ecclestone nos anos 80 teve o sonho, ou se tu quiseres, a obsessão de correr nos Estados Unidos. Meter uma data de corridas nos Estados Unidos para que os americanos gostassem de Fórmula 1. Entendes? E decidiu correrem tudo nera canto, tudo que desse dinheiro, não é? Chegassem lá e dissessem assim: olha, damos aqui 5 milhões de dólares e você monta-nos aqui o circuito, não é? Sim. E houve coisas que deram certo, mais ou menos. Long Beach até nem era mau, mas ele, pronto, como gosta sempre de pedir mais, cada vez mais e mais e mais, ele certo, e disse: é pá, vou virar-me para a Indy que é melhor. E está lá, é um dos clássicos. E os outros todos também já viram como é negociar com o Bernie, e ao fim de um certo tempo fecharam a loja, não é? E agora vamos ter isto no Circuito das Américas, vamos lá ver o que é que isto vai ser. Aliás, eu estou curioso para saber como é que este circuito se vai aguentar. Para além da Fórmula 1, o que é que eles vão meter? Vão meter lá Endurance, talvez. A American Le Mans Series e coisas assim, mas, por exemplo, eu gostava de ver a Indy andar ali. Seria interessante. Pois é, né? Mas eu não acredito que ela é Vamos ver. esquisita em relação a isso. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Bem, vamos lá Do do Singapura. Singapura. Este grande prémio, o que é que tu achaste assim do modo geral? Numa palavra. Eu uma palavra. Eu achei aborrecido. Aborrecido. Eu sinceramente eu não digo sei. Isto, eu digo isto, sabes porquê? Porque é assim, também pode ter sido porque eu levantei-me cedo no domingo de manhã. Mas eu estava a ver aquilo à hora do almoço, não é? Estavas com sono. E estava com sono. Mas eu não. Mas, por exemplo, em termos de discussões na pista, claro, houve as batidas, não é? Sim. Entrada do safety car. Duas vezes. Duas vezes. O facto da corrida não acabar nas voltas previstas. Acabou com 60 voltas, creio eu, ou 59. Uhum. Não tenho a certeza. Pronto. Porque chegou às. Foi o limite das 2 horas. E depois estava alguém a dizer-me durante a corrida que estávamos a passar do circuito com a duração mais curta, Monza, para o circuito com a duração mais comprida, que é Singapura. Pois é. E Pois é. porque Monza faz em 1h20, mais coisa, menos coisa, e este nem sempre consegue chegar às duas, nem sempre conseguem fazer as voltas previstas em 2 horas. Por acaso acho que foi a primeira vez. Por acaso Não, tinha. é a segunda. É a segunda. Em 2008, por causa da história da batida, acho que também acabou só com Ah, 58 foi? voltas. Não, não me 58 lembrava vezes. disso. Não me lembrava disso. É. 2008 é o do É o do Crash Crash Gate. Gate. É o Crash Gate. Bom, esta corrida para mim, eu não, sinceramente, não achei aborrecida. Eu gosto do Grande Prémio de Singapura e acho que conseguiram, certamente com mérito, conquistar a organização. O Grande Prémio de Singapura já desenvolveu uma mística, uma coisa que se assemelha muito ao Mónaco, estás a ver? Há muitos patrocinadores, há muitos convidados, há gente famosa. É ou não é? Mas reparem nisto, se tu fores ver bem, é um bocado como o Mónaco, não é? Pois, Tu estás pois. a fazer um circuito numa cidade-estado. Estás a fazer um circuito numa cidade-estado. Estás a fazer. Claro, e é uma das coisas que vai dar mais nas vistas naquela altura, não é? Mas, por exemplo, estava hoje a ler o. Hoje, não, ontem. Estava ontem a ler o Joe Saver. E ele estava a dizer. Ele tinha falado com o ministro do governo de Singapura. E ele diz que as despesas que eles têm andam à volta de 120 milhões de dólares por ano. Então eles têm que ter receitas, no mínimo, desse valor para ter. Pronto, para recuperar o financiamento, não é? Sim, de qualquer das maneiras, há aí uma parte do custo, não é? Que é E da depois há outra coisa visibilidade que ao eles. país, não é? Claro, sim, Isso é uma dá. coisa que é difícil até Cuidado ao país, de. eles vão ter os hotéis cheios durante o fim de semana, vão ter mais um fluxo de turistas, Epá, e vão as ter. pessoas do mundo inteiro falam de Singapura e conhecem. Põe Sim, Singapura mas. no mapa, né? De certa forma, não é? Sim, mas Singapura não digo que entra no mapa todos os dias, mas entra frequentemente no mapa, porque é um grande ponto comercial, não é? Mas em termos de Fórmula 1, digamos assim, o Grande Prémio, aliás, primeiro que tudo, o Grande Prémio de Singapura está onde está, primeiro que tudo, porque tem que mostrar algo de diferente para estar lá, e o algo que é diferente e que está lá é o facto de ser corrida à noite. Percebes? Sim. E como é corrida à noite? É algo que já lhes traz o pronto, que já lhes traz Alguma coisa de novo, não é? alguma coisa de novo. E depois no final, tu tens, como tu dizes, tens muito dinheiro circular, vem muita gente ao local. Vão ver, porque para teres uma ideia, por exemplo, um gajo da Tailândia, não é? Só tem duas hipóteses de ver a Fórmula 1. Se quiser ver a Fórmula 1, claro, é na Malásia e é em Singapura, ou seja, é em março, abril e depois em setembro. É aí que é este. E claro, é à noite, tem o glamour todo, pronto, tudo aquilo que nós contamos atrás. E depois. Só que depois tens um lado não é propriamente. Pronto, há um custo, não é? Aquele dinheiro que eu te falei, por exemplo, eu não me admiraria nada se gastassem 10 milhões de dólares para meterem lá todo aquele sistema de iluminação, que é mais potente do que o sol, segundo me contam. O nível de luminosidade, sim. Sim. Julgo que sim. Estás a entender? Ou Julgo seja, que sim. estou a falar de. Tem que, pronto, aquilo tem que vir no gerador. Eu espero que eles tenham uma central elétrica bem forte para aguentar aquele. Tem geradores, eu por acaso já li um bocado sobre isso. Tem geradores. As lâmpadas são muito potentes. Tenho ideia. Eu fiz uma vez as contas e tenho ideia que aquilo era preciso uma potência elétrica ainda bastante considerável. Na ordem dos. Só para lâmpadas. Será 4 megawatts? Não me lembro já ao certo. Sei que as lâmpadas são muito potentes para darem essa luz toda. E existem vários geradores porque aquilo não pode falhar, não é? Claro. Aliás, se bem te lembras da primeira vez que houve o Grande Prémio de Singapura, havia um bocado de receio que as luzes se apagassem, que era a primeira vez que havia uma corrida à noite, que as luzes se apagassem, que chovesse e a luminosidade fosse assim, não sei o quê, pois aquilo chegou lá e verificou-se que. Aliás, se tu fores ver, ainda não passou pelo grande teste, não é? O grande teste é saber como é que aquilo aguenta com a chuva. Ainda Exatamente. não choveu. Ainda não choveu. Ainda não Ainda não choveu, choveu com os não é? carros na pista. Nem em Exatamente, ainda não choveu. treinos, nem em qualificação, nem nada. Não, não, não, nada. Aquilo ali, como é uma zona equatorial, não é? Sim. Aquilo chove um bocado em determinada, quase como se fosse um relógio, não é? Sim. Chove mais para o final da tarde, portanto, por ali não apanha tanto. Mas há um risco, claro. Há um risco. Pronto, mas por exemplo, eu sei que o governo de Singapura pagava por ano, neste contrato que acabou agora, pagava a volta de 50 milhões de dólares por ano para Fogo. ter a Então, mas Fórmula isso é mais. 1 ali. Eu tinha ideia que era os chineses que pagavam mais e era 40. Não, não, não, não, não. Que eles depois conseguiram baixar o valor do contrato. Os chineses. Agora, sim, os chineses. Agora, renovaram agora por mais 5 anos. Provavelmente devem ter conseguido assim um acordo assim mais melhorzinho. Espero bem que sim. Em relação ao. Pronto, ao grande. Mas eu não sei. Não sei é quanto, não é? Porque é Pois. assim, mesmo os próprios asiáticos já estão a ver que manter um grande prémio não é uma coisa barata. Estás a entender? As coisas já estão tão puxadas que eles vão ter que fazer renegociar quando chega a altura de renegociar os contratos, para teres uma ideia. Singapura ia acabar este ano. O Japão também vai acabar este ano, o contrato deles. E eles têm que renegociar o contrato de forma a evitar que haja uma espécie de subida vertiginosa. Porque caso contrário, a melhor maneira é tirar o. Pronto, tirar o decidir, opá, não fazemos mais, abdicamos, ou o que quer que seja. E, por exemplo, para uma coisa como o Japão, por exemplo, seria catastrófico, não é? Estamos a falar de um circuito clássico, que já é clássico, já está lá há 25 anos, não é? Sim, epá, tem muita história, é o que nós dizíamos a semana passada, tem muita história, não é? Aquele Muita circuito. história, não é? E depois trocar por um circuito qualquer que não tem. Não é Epá, nada, só quando se só porque o trocava outro por. pagou o valor do que o Bernie quer. Paulo, só quando trocaram. Sentiu-se a diferença quando o Grande Prémio do Japão. Nem é preciso ir muito longe, quando o Grande Prémio do Japão passou para Fuji, já não era a mesma coisa. Não, porque também era. Também o tempo também não ajuda, não é? Fuji é sempre uma zona, pelo menos em termos de outono, é sempre uma zona muito, muito chuvosa. Sempre foi. Pronto, é clássica, é lendária, não é? O primeiro grande prémio do Japão em Fuji foi disputado debaixo de chuva, não é? É muito raro ver, mas há. E depois, quando voltaram, também o grande prémio foi disputado debaixo de chuva Mas é verdade, é verdade. em 2008? 2007. Não, 2008. Então não foi quando. A luta do Kubica e do Massa foi no primeiro. Em 2008, 2007 já Então, mas foi. e porquê que eu tenho ideia de ver o Alonso com uma McLaren disputar-se contra o muro? Não, isso foi outro. Espera aí, Foi em 2007 e do... Não foi em 2007 e 2000... Não foi em 2008 e 2009. Eu tenho essa impressão. Eu tinha ideia que era 2007 e 2008. Para eu... Porque eu tenho ideia do que o, Alon... que o Hamilton não correu em Suzuka no primeiro ano dele. Não, acho que fez... Espera aí. Tira-se já o... Ah, não, foi mesmo em 2007. Tens razão. Toma! Não, já confundi as coisas. O Alonso ganhou em 2008. No Japão. Exato. Depois de ter ganho em Singapura, fez uma dobradinha. Sim, exato. Fez uma dobradinha. E eu pensava que tinha sido por causa do... Como foi, como houve uma corrida à chuva e outra às claras. Não é? Eu pensava que tinha confundido os anos. Mas tens razão, tens razão. Mas aí o Hamilton de facto ganhou as corridas todas e ele de facto bateu na... ele de facto o Alonso, bateu, o Alonso na... bateu em 2007 com o McLaren, não foi? Sim, logo de início. Pronto. Sim, logo de início. Até aquele, na altura o Red Bull não era o que era hoje e o Vettel corria no Toro Rosso e estava em terceiro, o Webber em segundo no Red Bull. E de trás do safety car, o Vettel, pumba! E bateram, depois bateram. Bateram. E é aquela corrida em que há uns vídeos no YouTube do Webber estava mal disposto. Exato. E depois o Massa andou à pancada com o Kubica no final. Andava a voltar. À pancada, no bom sentido. Na pista. Na pista, exato. O Grande Prémio de Singapura foi ganho pelo Vettel. Uhum. O Alonso... deixa-me dizer isso. O Alonso... está naquela posição por mérito próprio, não é? Que é extremamente boa para se estar, que há, ora ganha um piloto no fim de semana, ora ganha outro, ele vai fazendo segundo, terceiro lugar, está a história de irregularidade, e vão, os pilotos vão trocando na segunda posição, ele por acaso não aumentou a diferença para o segundo desta vez, mas está com 29 pontos. Mas pronto, para teres isto é assim, faltam 6 provas, sim. O Alonso tem 29 pontos de avanço. Uhum. 25 não dá para nada. Há 25 pontos por vitória. O que quer dizer que para os outros pilotos que o perseguem, só têm 5 provas para alcançar. Para apanhar, para alcançar. Porque senão ele ganha em Austin. Exatamente. Eu acredito que isto vai até ao Brasil. Sim, eu também. Eu acho que isto vai até ao Brasil. Isto vai até ao Brasil. Mas repara, o problema é batendo de novo na tecla da regularidade, porque, por exemplo, o Hamilton tinha uma grande hipótese de alcançá-lo e fracassou, não é? Porque teve um problema mecânico. O Button está mais atrás, já é uma coisa de... Para mim o Button e o Webber, tanto um como o outro, ora bem, o Alonso tem 194 pontos. O Webber para mim já está... Pronto, o Button já está fora, não é? Porque só agora é que começa a recuperar, não é? Se tivesse ganho a Itália, ou tivesse ficado no segundo lugar, estaria muito, muito melhor posicionado. Agora não. Agora o máximo que o Button pode fazer é incomodar. Indo ao pódio, vencendo. O Webber... Por exemplo, para teres uma ideia, se tiver uma situação, vamos supor, no Japão, em que estão os dois na frente, Hamilton e o Button na frente, o Hamilton tem que ganhar para ter uma hipótese, para teres uma ideia. Hamilton tem agora 142 pontos, mas tem mais... São 52 pontos de diferença para o Alonso. Não. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem 7 pontos de diferença para o Kimi Raikkonen, no terceiro lugar. É aí onde eu queria chegar. Ou seja, como ele não tem... E tem... Pronto, tem 23 pontos... Não, 23 pontos de diferença sobre o Jenson Button. Ou seja, nesta altura, a partir de agora, a McLaren, se tiver, por exemplo, 1-2 no Japão, tem que ser o Hamilton na primeira... Exatamente. Tem que ser o Button na frente. Tem que ser o Hamilton na frente. Não pode ser o Button. Exatamente. Para que o Hamilton tenha hipóteses de lutar pelo título. Porque, para teres uma ideia, é o que tu vês agora, nos últimos 4 grandes prémios, é só McLaren. A McLaren é o que tem o melhor carro nos treinos. Tem o melhor carro nos treinos, pelo menos agora. Pelo menos agora. Sim, então, mas... ganharam 3 das últimas 4, fizeram a pole na Singapura. Fizeram a pole em todas, desde a Hungria. Estão a fazer a pole desde a Hungria. Mas, por exemplo, agora digo-te isto. Os próximos circuitos... Os estilcódromos, tirando Suzuka. Suzuka e Interlagos. Interlagos. São todos silcódromos, ou seja, a Red Bull tem mais hipóteses. Compreendes? Ganhou agora em Singapura. Mas o Vettel já não ganhava corridas desde o Bahrein. Exatamente. Exatamente. Esta foi só a segunda vitória dele, é verdade. Exatamente, só foi a segunda vitória. Para teres uma ideia, o Alonso tem 3. E o Hamilton também. E o Hamilton também. Todos os outros têm 2. Os candidatos ao título, né? Excetuando o Raikkonen. Mas, por exemplo, o Raikkonen é um piloto que é ultra. Pronto, consegue estar sempre nos pontos, não é? E ele tem hipóteses. Tem hipóteses, tem. Agora, se bem que tive aqui a fazer umas contas rápidas, o Webber está muito longe, 62. O Button ainda mais, 75 pontos com 6 corridas. É para esquecer, não tem hipótese. O Hamilton tem 52 pontos de diferença. Já é uma diferença muito grande. Quer dizer que ele precisa de 3 ou 4 corridas, tem 3 ou 4 corridas para compensar a diferença. Muito boas, tem que ter 3 ou 4 corridas muito boas, tem E que o ter. Alonso mais. E o Sim, Alonso corridas mais. ele não tem, tirando a Bélgica, não teve uma corrida má. E já o Raikkonen, são Teve, 45 sim. pontos. São 45 pontos. 45 Mas pontos já, também já começa a ficar apertado. o Kimi ainda pode ir. Vamos supor que o Kimi sobe de novo ao pódio. Um terceiro lugar são 15 pontos. Continua a ser alguma coisa, não é? E o Kimi Pois. tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pódios. A questão é. A Tem, questão para aqui teres é uma vai ideia, ser ele tem uma 6 questão de diferenças, pódios. estás a ver? Se o Kimi faz terceiro e o Alonso faz quarto, o Kimi ganha-lhe 2 pontos, estás a ver? Não é muito. Não é nada. 2 pontos não, 3. Ou 3 pontos, pronto. Mas mesmo que o Kimi ganhe e o Alonso fique em terceiro, são 10 pontos, estás a ver? Só que ele tem 45 e há 6 corridas. Mas Já faltam 6 se corridas. fores pensar bem, por exemplo, vamos supor que o Vettel ganha em Suzuka e Sim. o Alonso é terceiro, não é? O máximo que vai ganhar 10 pontos, não é? Tem agora 29 pontos, não é? Diferença. Passa para 19. E ganhou uns segunditos aqui, ganhou uns pontinhos. De facto, a luta fica um bocadinho mais ao rubro e tal, dá Ah, umas a duas, luta quatro tá, orelhas. entre o Vettel e o Alonso, a coisa Mas tá repara nisto, equilibrada. mas, exato, mas repara nisto. Quem tem a faca e o queijo na mão, pondo as coisas nestes termos, é o Fernando Alonso. Ao Alonso basta, já não precisa estar a ganhar. Basta-lhe chegar ao pódio, ou conseguir um quarto lugar, ou conseguir um quinto lugar. E se meter o Massa ou incomodar os outros, a continuar a pontuar, e incomodar os outros, pode dar uma ajuda. No final, o Alonso pode ganhar o título por isso. Ele já ganhou o que tinha a ganhar. E ele basta ser-lhe regular. Porque, Sim. para teres uma ideia, depois vamos falar disto mais tarde, na treta histórica. O que é Rosberg? Ganhou um título mundial. Só ganhou uma corrida, em 16. Mas aí tiveste 11 vencedores diferentes. Agora aqui não vais ter tanto assim. Tiveste até agora 8. Não, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 vencedores diferentes. Mas isso o Kimi e o Kuroshan ganha são 8. Mas repara nisto: ele, desde que chegue ao final das corridas em zona de pontos, é o que lhe interessa. Não interessa se é terceiro, se é quinto. Ele pode ser até quinto e o Vettel pronto, acabando porquê? Porque ele só tem uma desistência. O Vettel, por exemplo, tem 3 corridas fora dos pontos. O Alonso tem uma característica. E o Hamilton, para teres uma ideia, já tem 4. Quer dizer, isso também conta. Isso principalmente conta. Estás a entender? Agora é diferente se o Alonso desistir ou Ainda há outra desistir coisa. ou ficar fora dos pontos em Suzuka. Ainda há outra coisa. Há uma característica que o Alonso tem. E os outros pilotos, se calhar, também têm, mas para mim o Alonso é aquele que se destaca mais nesse aspecto. E é por causa disso, não tenho dúvidas, que ele está nesta posição agora. Que é o melhor piloto a aproveitar todas as oportunidades até ao máximo. Ao máximo. É aquilo que tu dizes, tirar leite de pedra. Exato. Com um carro que é uma treta, está nesta posição. Isto é um feito que não está ao alcance de quase ninguém, só dos muito bons. E é por isso que ele está nesta posição, não é? É por isso que é o piloto mais bem pago da grelha. E vai continuar a ser, muito provavelmente. A menos que a McLaren abra os cordões à bolsa e renove com o Hamilton como ele quer. Sim, exato. Também temos esse grande problema. Mas isso é mais para o domínio Da polémica, sim. da polémica. Não digo da polémica, não queria dizer, é mais o domínio da especulação. Sim. Ainda sobre a corrida. Há aqui outra coisa. Há uma coisa que eu ando convencido desde o Bahrein, quando houve aquela história do realizador ter escondido os Force Indias da transmissão. Lembras-te? Sim. Eu ando convencido que desde aí que eles fazem o máximo de esforço possível por não mostrar os Force India. O Paul di Fiquei Resta admirado. fez um quarto lugar, quase não se viu. Sim, eu também fico com essa ideia, mas não, Quase não se viu. não, não Como é, é que é mas não. possível? Pois, mas por acaso não ando a pensar muito nisso, mas por exemplo, para teres uma ideia, agora tocaste no assunto, não é? Eu fui quarto e o Hülkenberg fez a melhor volta da corrida. Ah, não sabia. Não tinha visto isso. Mas aconteceu. É, quer dizer, há umas. E o Force India até mais por causa do DRS, mas também o Hülkenberg também, de quando em quando, dá nas vistas, não é? São quintos ou sextos, já não sei. São sétimos, é isso. Ou estão um bocado longe da Sauber. Mas o Force India até está a fazer coisas interessantes. Agora, é assim que eles devem fazer, querem mostrar o mínimo possível. E só vou mostrar quando é estritamente necessário. Sim. A Devem ter Sauber cometido erro. tem três pódios, né? Não te esqueças disso. Exatamente. Sauber tem três pódios. Isso é verdade. Todos os Pérez. Todos Todos o os Pérez. Pérez. Sim. O Kobayashi já merecia. Bom, o gajo, eu Pois. prevejo agora aqui que ele no Japão vai dar espetáculo. Como não dá há muito tempo. Vamos torcer por isso. E Não é? vamos torcer que. Ah, depois temos de ver uma coisa. Não sei como é que é o tempo. Como é que vai ser o tempo? Ainda também é cedo, não é? Não sei como é que vai ser o Sim, tempo, ainda é cedo para ver mas isso. seria muito interessante se chovesse. Ou pelo menos que isso, umas pinguinhas de água para aquilo ficar assim um bocado tremido, não Teria essa piada. Mas acho que há 2 anos não choveu. O ano passado. Foi em 2009 ou 2010 que choveu forte no, no, no, no, na qualificação, ao ponto de não ter havido. Foi em é? Ah, 2009 ou 2010. não foi o ano passado? Que foi a qualificação no domingo de manhã? Sim. Opa, foi ano passado ou foi em 2010? Deve ser em 2010. Ok. Deve ser em 2010. Paulo, quem é que foi para ti o piloto, tirando aqueles três do pódio, quem é que foi o piloto da corrida? Bem, de uma certa maneira. Aquele, para mim, foi um piloto que vai te espantar. Foi o Não é. Massa. Não é o Massa veio do fundo. Vai Pois, mesmo do pois. fundo. Fez aquela ultrapassagem ao Senna. Aquela ultrapassagem acho que foi mesmo por instinto. Aquilo foi Epa, mesmo por instinto. foi espetacular. Foi E espetacular. o Bruno também não fez uma. Não fez uma prova. Não fez uma prova má. O problema é que teve com o Kers. Ficava na zona dos pontos. E Pois, ele partiu mesmo do. Esse é que partiu mesmo do último lugar. Porque o Massa Epa, teve um problema, furou. Teve um problema, furou, foi às boxes na segunda volta E recuperou até o e oitavo. recuperou até o oitavo lugar. Mas o Bruno provavelmente tinha carro para chegar ao sétimo lugar, pelo menos, ao sétimo lugar. E pronto, foi o Kers que estragou a vida. Estragou-lhe a vida. Pois. Mas o. Por aí. Mas acho que o Massa fez o. Epá, ele só acordou Mas, por agora. exemplo, há uma coisa. Pá, ele teve que se esforçar. Pá, Tem ele que se tem. esforçar, porque senão fica a pé em 2013. Então, mas Não é? o Agora, Paulo. pronto, agora tocamos no Massa. Agora eu acredito que ele fica na Ferrari. Bom ano. Achas? Ah, agora Mas em já. 2014 vai haver mexida. Pois, isso é outra história. Mas Sim, eles é é outra um história. mal. É aquilo que eu estava a contar na semana passada. É o um mal menor. Percebes? Entendes? É um mal menor. E como ele está agora a melhorar um bocado as suas A performances. Ferrari não está assim tão desconfortável com isso, né? Manter o Não, Massa. não. Já chegou um ponto em que diz: é pá, olha, afinal o Massa até está melhorzinho. Pronto, mas E como na Fórmula 1 as pessoas só se lembram da última corrida, não é? olha o Schumacher, Bob Schumacher, né? O Mantovani já o reformou. E acho que era, qual era? Alguém meteu uma fotografia daquelas plaquitas que costumas ver quando querem dar informações aos pilotos. Então alguém meteu lá Schumacher, depois tens aquelas estretas que tu metes quando é para tu leres ao longe, Sim, no oculista. O LP, que depois tens sim. do maior até o mais pequeno. Alguém meteu isso. Tens que ver se me arranjas essa foto. Opa, vou tentar. Vou tentar. E depois estavam todos a dizer: pois o homem É que o. já tem Alzheimer, porque ele chamou de Jean-Marc, em vez de chamá-lo de Jean-Éric Vergne. Estás a entender? O quê? Depois de falar aos jornalistas? Sim. Ele pediu desculpa, não sei o quê, depois meteu o Jean-Marc e o pessoal apanhou e pronto, nunca mais largou. Mas sabes que ele há 2 anos, ou ano passado, se calhar, ano passado, tinha feito exatamente a mesma fita. Enfiou-se para dentro da traseira, acho que foi do Pérez, ano passado, brum, e foi no mesmo sítio, aliás. Certeza. E Sabes que ele se desta vez só mexia, falhou dizia. o Pérez pelo metro, porque o Pérez estava a ultrapassar Velho. o Verne. E pronto, este ano houve aquela polémica lá em Barcelona, que ele também bateu no Senna. Sim. Também na Epá, não sei o final. que é que se passa. Aquilo é uma coisa muito estranha. O meu pai estava a ver a corrida também. Epá, o que é que se passou com estes gajos? O que é que aconteceu ali? Não percebo, que não faz sentido. Aliás, o próprio Ross Brawn, que é o diretor da Mercedes, ouviu-se na transmissão, ele a falar no rádio logo a seguir, epá, a dizer, mas que raio é que se passou aí? O que é que aconteceu? Podia haver óleo na pista, o travão falhar, uma coisa qualquer, mas não, foi mesmo a slice. Eu dá-me a impressão, é assim, eu disse logo no domingo que pode ser também, acho que a idade também conta. Pois O conta. visão também não ajuda muito, né? Epá, mas Tu, é por exemplo, assim. visão noturna aos 40 anos não é propriamente a que tens aos 20. E até podes nunca ter usado óculos na vida, não é? Talvez. O nosso amiguinho Schumacher não tarde também vai começar a usar óculos. Não era inédito um piloto Valer. na Fórmula 1 com óculos. Claro, não, óbvio que não é inédito, mas Eu só estou. sei de um, tu sabes mais, com certeza. Eu sei dois, pelo menos. Não, três. Que é o Sim, Massimo Gregori. o Bordet, que é o único que eu sei. Quatro, então são quatro. Massimo Gregori, o André de Adamis, o Jacques Villeneuve e o Bordet. O Villeneuve usava óculos enquanto conduzia. Villeneuve usava óculos quando conduzia. Ah, Portanto. não me lembro, não sabia disso. Ok. Bom, ainda houve Ah, este fim de o semana. Paletti, o Ricardo Paletti também Ah, usava. São cinco. o Paletti foi aquele que morreu na segunda corrida. Foi no Canadá. Portanto, já são cinco. Este fim de semana houve também GP2. Ganhou o campeão do mundo. Não sei se posso dizer uma Podes coisa dizer, dessa. campeão do mundo de GP2, está certo. Está certo. Ganhou o David Lasecki, não foi? Sim, David Valcsek, que conseguiu bater Que segundo o que tu me dizias há pouco, é a quinta época Luís dele na Razia. GP2. E que tu não prevês que ele consiga, que ele vá, prevês que ele vá tentar, mas prevês que não vá conseguir um lugar na Fórmula 1 para o ano. Não é? Ah, para um gajo que corre desde 2008, ali, é a quinta Pois. temporada dele. Pois. Conseguiu ganhar quatro corridas, mas eu acho O que é último gajo que relativamente. esteve lá tanto tempo, e que acabou por ganhar o campeonato foi o Pantano. Pois, Não, e isto não diz-se aquele, por. não aquele da, da, do ciclismo, o Pirata. Era Não, esse é o Pantani. Esse era o Pantani. o Pantani, Pantani. Pantani. Marco Exato. Pantani. Mas o Giorgio Pantano já tinha experiência da Fórmula 1 antes, Sim, com né? o Jordan, não foi? Do que o Jordan. Agora o Valsecchi, o arranja muito dinheiro e bate à porta da HRT. Ou então, mais vale ele começar a pensar em arranjar um lugar muito bonito ou na Endurance ou Na na Indy. Indy. Pois, pois. Que é A Indy, por mais. acaso, tem já não é inédito receber pilotos vindos da GP2. Por exemplo, o Mike Conway veio da GP2 e não está mal por lá. Sim, exato. Certo? Sim. Já o Luís Razia, que ficou em segundo, não é? Pelos vistos. Sim, ficou isso. Que é piloto, é terceiro piloto da Caterham. Não estou a dizer Exato. bacurada nenhuma. Não, não, não, estás a dizer para curar nenhuma. E se E bem há, te lembras, e foi e o terceiro Razia. piloto da Virgin, Sim, mas o Razia também, também. Mas o Razia tem apoios. Ou é o Nasr, já não sei. É um dos brasileiros. Eu sei que é um dos brasileiros. Tem um apoio tão grande quanto tem o Bruno Senna na Williams, que é porque o patrocinador é o mesmo. Ou seja, tens a ver alguns pilotos que andam aí a passear na GP2 que têm muito dinheiro, que trazem muito dinheiro atrás e vão tentar a sua sorte na Fórmula 1. E não estou a falar só no Razia, ou no Valsecchi, ou por exemplo, Max Chilton, ou no Guido van der Garde. Por exemplo, para teres uma ideia, antes de começarmos este nosso querido programa, recebíamos uma notícia de que o Johnny Cecotto Júnior, que é o filho do Johnny Cecotto, e tem apoios muito grandes na Venezuela, estava a negociar. Ele diz ele, está a negociar com uma equipe, com pelo menos duas equipas, um lugar na Fórmula 1. Muito provavelmente. Como terceiro piloto, não é? Sim, na Williams, será? Não Terceiro creio. piloto Williams. Não creio. Não, não Com creio. mais paca da Venezuela. Não, não creio. O Williams não vai ser tomada de assalto pelos venezuelanos, credo, não. Já tem o Toto Wolff. Não, sabes que eu acredito mais naquelas equipas minorcas que precisam de dinheiro. Por exemplo, pá, olha, dou-te um exemplo, a Caterham. A Caterham. Toda a gente fala que vai mudar de pilotos, né? Em 2012, que o Kovalainen vai querer ir para outro sítio Como o e quê? que como Como, para onde é que ele quererá ir? Se estão os o lugares todos Kovalainen, fechados. opa, nada impede dele tentar a sua sorte numa Force India. Não acredito muito, mas Também não acredito muito. não Eu acho que o acredito. mercado de pilotos vai-se mexer pouco ou nada neste. Sim, eu também acredito que vai mexer pouco ou nada. É pá, as equipas de HRTs e não sei quê, se calhar manda o de La Rosa embora. Esse acredito, porque Mas o isso que eu estou a Kartikai dizer, não, porque traz massa. aquela É. gente. Não, mas o que eu estou a dizer, o que eu acredito é o seguinte: a única coisa. Pronto, voltando um bocadinho atrás à Fórmula 1, a única peça que poderia cair todo este puzzle seria o Michael Schumacher. Entendes? Porque se cai o Schumacher, se o Schumacher diz, vou-me embora, isso quer dizer que, por exemplo, a Mercedes acena com uma maleta cheia de dinheiro para o Hamilton e o Hamilton vem. Não acredito muito, mas pode acontecer. E se o Hamilton, por acaso, for para lá, para a Mercedes, provavelmente a McLaren iria buscar o Kovalainen, fazer isso como piloto e tal. Outra vez. Outra vez. Por causa do Bullseye, Good Dog, do Jenson Button. E aí tudo muda, não é? Por exemplo, o Petrov não tem dinheiro para continuar na Fórmula 1 em 2013. Não tem? Não tem. Anda à procura, mas parece que não consegue encontrar. E então, se não consegue encontrar dinheiro, Sai. sai fora. Pois. Sai fora. E é um Este negócio lugar é que mesmo assim. esteja, que estaria vago, por exemplo. O Razia podia tentar a sua sorte para ir para a Caterham, 2013. É Podia um tentar, exemplo. sim. Bom exemplo. E claro, as equipas. Olha, a HRT está sempre a assinar. Só não mete um aluga-se ou este lugar está vago para 2013, porque não calha, não é? Se calhar um dia lembram-se dessa também. Digo-te já. Pá. Digo-te já. Olha, agora que falamos das equipas mais pequenas, salientar que o Timo Glock fez 12º. pela Marúcia, que é o melhor, salvo erro, a melhor posição desde 2010 destas três equipas novatas. Eu creio que sim, eu creio que É, sim, não mas é? o 12º lugar é o melhor deles. E ele bateu no muro. Bateu no muro e fez 12º. Não sei se. É verdade. Bateu no muro. Eu achei, olha, este fica já aqui, safety car, está garantido. E ainda fez 12º. É verdade. Fixe, fixe, fixe. É ótimo para ele. Há um gajo também podia ir. Não é tanto para aí, é mais para a Marúcia, não é? A Marúcia tem sempre um lugar aberto, não é? Já ouvi falar do Max Chilton. Sim. Pronto, esse aí também foi. Eu creio que foi quarto no campeonato. Eu creio que foi quarto. Sim, foi quarto no campeonato da GP2. Tem muito dinheiro. Tem dinheiro da AON. E provavelmente poderia tentar a sua sorte para a Marúcia, não é? Tá certo. Esses também andam sempre com vende-se. Na placa, não é? Eu de certa forma não tenho outra hipótese, não é? Bem vistas as coisas. E dá o X, chega lá, tenta a sua sorte, não é? Essas equipes precisam sempre de dinheiro, não é? Pois é, é que este negócio é mesmo assim. Este negócio é mesmo assim. E não estou a ver a coisa, especialmente com o clima económico que a gente, em que vivemos, não estou a ver isto a mudar. Sim, Não não estou a tão ver isto cedo. a mudar. Não. Não estou certo, mas também há certos pilotos que de uma certa maneira, por exemplo, para teres uma ideia, também caiu esta semana a notícia de que, estás a ver, os dois ex-pilotos da Toro Rosso em 2011, que foram sumariamente despedidos da equipa no início de 2012, esses aí também estão na luta O pela título. Álvaro Soares vai tentar outra vez. E o Boemi deve ser a mesma coisa. Pois. Estás a Mas entender? eu acredito mais no Álvaro Soares do que no Boemi. Sim, é verdade. Agora, o Boemi, por exemplo, tem sempre a alternativa de correr para. Pode ir para a Endurance, né? Sim, para a Endurance, não é? Mas é complicado. Veremos, não é? Bom, Veremos. vamos falar da Treta, treta histórica. histórica. Histórica, sim. Então, sou eu, não é? Não, brincadeira. Sou eu que é, fica aí. Olha, vamos falar uma coisa interessante. Ontem fez 30 anos do campeonato do Keke Rosberg, 1982. É, tu queres dizer que em 82 os campeonatos acabavam em setembro? Ui, mas também começou em janeiro. Ah. A temporada começou em 23 de janeiro, na África do Sul. Ok. Portanto, pronto, basicamente por acaso eu escrevi sobre isso ontem e eu falei sobre o que foi o alívio pelo menos que as pessoas sentiram um pouco por aquela temporada ter acabado, não é? Para teres uma ideia, o Grande Prémio de Las Vegas, que foi feito segundo F1 Rejects, foi feito no pior circuito que alguma vez foi desenhado na Fórmula 1. Portanto, o Tilke já tem precedentes, não é? Foi desenhado para justamente um casino, Caesars Palace. Isso, eu acho isso impressionante. É, mas houve. Mas houve. E digamos que foi o final de uma temporada em que aconteceu tudo, não é? Primeiro, tudo, quem ganhou o Grande Prémio foi o Michael Albrecht no seu Tyrrell. Primeira vitória da Tyrrell em 4 anos e a primeira vitória sempre do piloto italiano. Depois teve uma carreira interessante na Ferrari e depois na Arrows e depois arrastou-se pela Arrows e pela Minardi. Mas o pronto, foi uma corrida onde o Rosberg acabou em quinto lugar e foi campeão do mundo, porque depois tinha de uma certa maneira, e depois também foi a última corrida do Mario Andretti na Fórmula 1. Foi a última corrida pronto, foi o final da aventura do dos irmãos Fittipaldi, da sua equipa. E depois também foi um bocado a última corrida do Colin Chapman, porque depois acabou por morrer 2 meses depois pronto, em dezembro. De uma certa maneira, estava um bocado a falar sobre o que é que foi o final de uma era, para teres uma ideia. Por causa de todas aquelas polémicas que houve, por causa dos acidentes mortais que houve, do Villeneuve e do Paletti, por causa do acidente grave que teve o Didier Pironi quando ele estava pronto, no comando do campeonato e teve. Como estava a dizer, o Grande Prémio. Pronto, todas aquelas polémicas que houve no Mundial, a greve de pilotos em Kyalami, as desclassificações no Brasil, o boicote das equipas inglesas em Imola, depois os acidentes mortais, o acidente do Pironi na Alemanha, e depois, claro, e depois no final, se fores ver bem, agora que tu olhas as coisas para trás. Foi um balizar de uma era. Porque foi a última vez que tu viste aqueles carros com efeito sol, a partir do final desse ano. Acabou-se. Os carros com efeito sol tinham que cortar, os carros decidiram ter fundo plano. E a partir daquele ano, a maior parte das equipas começou a ter motores turbo. Também foi um bocado o final da era dos. Do motor Cosworth V8 DFV, não é? 3 litros. A partir de 83, a maior parte das equipas começou a ter, ou já tinha, para teres uma ideia, começou a ter motores turbo, para teres uma ideia, em 82, já em 82, no final de 82, para teres uma ideia, a Renault tinha seu motor, a Brabham tinha motores BMW turbo, e a Ferrari tinha os seus motores também turbo. Mas e para 1983, para teres uma ideia? Alfa Romeo já tinha construído o seu motor turbo. A Lotus já tinha feito um acordo com a Renault para ter motores turbo. E a Williams estava a caminho de ter motores turbo vindos da Honda. E a McLaren já tinha feito, um dos sócios da McLaren, que era um senhor chamado Mansour Al-Sheikh, que é o patrão da Technique d'Avant-Garde, a TAG, já tinha feito um acordo com a Porsche. No sentido de eles lhe construírem um motor, ele pagava, claro, para construir um motor para eles, e eles, quer dizer, tudo isto iria acontecer no espaço de um ano. Ou seja, tinhas três, quatro, cinco equipas que queriam ter em breve motores turbo, e os motores Cosworth iriam ficar relegados um bocado para o armário da história, porque já não tinham mais potência. E diz-me uma coisa. Para teres uma ideia, só para teres um contraste. No início de 83, entre o início de 83, no espaço de um ano, entre o início de 83 e o início de 84, em 84, só a Arrows, a Tyrrell e, creio eu, acho que mais uma equipa por aí, mas acho que só eram essas duas. É que tinham motores aspirados e estavam no fundo da grelha. Entendes? E depois dessa altura, pouco depois disso, começou a era do Senna, não é? Também há aí É, outra. depois disso começou a era do Senna. Exatamente. Também há aí um ponto. Também se pode considerar um ponto de viragem na história, não? Exatamente. Boa, boa. Agora essa do parque de estacionamento. Mas Já não. eu, se quiseres, eu depois eu mando-te um link que eu descobri do Grande Prémio de Las Vegas. Aliás, podes procurar pelo Google, se tu quiseres. Até posso referenciar os nossos ouvintes sobre. É uma coisa do uma coisa de, dos de, quem escreveu isso foi o Formula One Rejects, os nossos. Que eu mais gosto deles. Há uma matéria sobre eles que escreveram sobre o pior, o que eles acham, o pior circuito De de sempre. Fórmula 1 de sempre, não é? E há um artigo escrito que eles escreveram sobre ele, não é? E eu por acaso estava a ler isso ontem e eu achei fabuloso, não é? Diga assim, eles dizem assim, para terem uma ideia, o título: Worst Track Ever, ponto de interrogação, Las Vegas 81-82. Podem ir, se quiserem, ou podem escrever, ou então procurando no Google, www.f1rejects.com barra central, barra submitted, barra Las Eu. Vegas. Epá, peraí. Isso tem que ser. Barra. Diz lá outra vez, vá. Central, Sim. com E no fim, Sim. barra submitted, Sim. submitted, barra Las Vegas, Tudo junto. barra index.html. Fogo. Complicação. É, mas isso é país direto ao artigo. Pronto. Epá, olha, not found. Not found. Então vai para o Google e escreve. Sim, depois mandas-me e eu ponho na página. É mais fácil. Olha, também é verdade. Eu olha, deixo isto aberto, depois se calhar meto lá na página. Ok. Não, mas por exemplo, podes escrever no Google e escreves Las Vegas Worst Track. Track Ever. Olha, aparece logo. É Tum. logo o primeiro. É, logo primeiro. Até diz Las Ah, Vegas podias-me Worst ter Track avisado. Ever. Ok. Você quis Epá, o que é dizer. isto? Que bodega é esta? Você quis dizer Las Vegas Worst Track Ever. Mas está lá. Está É, aqui. logo a primeira. Primeira coisa. Realmente é uma pista um bocado de treta, é. Mas isso estou-te a dizer. Foi desenhado no parque de estacionamento do Caesars Palace. Eu acho que isso é Portanto, impressionante, fogo. ei, mas é horrível, parece uma mão, não é? Parece uma mão. Parece que Sim, desenharam uma mão, puseram uma parece um mãozinha, cartódromo. fizeram uma mãozinha e pronto, e já está. Aí está, já tem o circuito. Já tem o circuito do seu Eccleston. Já está aqui. Mas há uma coisa engraçada, para teres uma ideia, estou aqui a traduzir diretamente do inglês. Quando o desenho foi revelado, a Motoring News colocou um título a dizer Pior Circuito Mickey Mouse. Pronto, para ter uma ideia, o circuito tinha 3.650 metros e a corrida foi feita em 75 voltas com 14 curvas e era feito no sentido anti-horário, ou seja, dá cabo do pescoço. Portanto, e claro, dava cabo do. Quer dizer, é assim, de uma certa maneira, bem vistas as coisas. 30 anos, não é? Sim. 30 anos de diferença. Os circuitos citadinos têm uma coisa boa, não é? É no centro. Não, são estruturas que são montadas em menos de 15 dias. É tudo provisório. Mas tem uma coisa má. Porquê? Porque é circuito é asfalto do dia a dia, não é? Asfalto do dia a dia. Claro, está sempre é mais ondulada do que um circuito de pista, não é? Como muitas das vezes são, principalmente nas americanas, é tudo 90 graus, não é? São sempre curvas a 90 graus. E dá cabo. E como são circuitos de baixa, média, baixa velocidade, dão cabo dos travões, dos discos dos travões, um cabo Sim, é exigente nessa. exigente nesse aspecto, exigente nos pneus, exigente nos travões, exigente, por exemplo, nas molas, porque as molas estão sempre a ser sujeitas a muito esforço, a muito stress. E claro, não é? E estamos a falar do tempo das caixas de velocidades manuais, não é? Também iriam ser, eram caixas de velocidades. Por exemplo, o Mónaco, no tempo das caixas de velocidades manuais, um circuito. Um piloto em média trocava de de mudança 2.700 vezes. À volta disso. Ainda hoje deve ser qualquer coisa do mesmo género. Sim, exatamente. Só que as caixas de velocidade hoje em dia são mais resistentes do que eram há 30 anos. Na altura era um rolante de 6 velocidades, 5 ou 6 velocidades, e estavam sujeitas ao pronto, ao teste, não é? É um stress gigante, pois. É um stress gigante. Agora imagina, tu estás a mudar e depois a meio da corrida descobres, epá, fiquei sem quarta. E depois lá estás tu a reduzir de quinta para terceira. Estás a entender? E a não deixar que o motor morresse. Sim, sim. Pá, era preciso unhas, não é? Ainda hoje em dia acontece os pilotos ficarem sem velocidades e não sei o quê. Exato. Aliás, em tiveste um caso desse agora em Singapura. Um dos pilotos começou a ter... acho que foi o próprio Bruno Senna. Que tinham aconselhado, epá, tentando não mudar, não engatar a primeira. Ele tinha problemas com a primeira velocidade e pronto, resolveu-se, mais ou menos. Pois. Ele tinha problemas com a primeira velocidade e o problema que o Hamilton teve tinha a ver com a caixa de velocidades, que arrebentou. Epá, eles agora têm que durar 4 corridas, não é? Sim, mas repara uma coisa, sim, tem que durar quase fim de semana inteiros, mas repara, mesmo durando esses 4 fins de semana inteiros, ele tem um problema, o Hamilton teve um problema, eu creio que o Rosberg trocou de foi o Rosberg que trocou, quem é que perdeu 5 lugares? Foi o Webber. Pronto. Trocou a caixa de velocidades, perdeu 5 lugares. E o de La Rosa também, creio eu. Também teve também uhum. Trocou a caixa de velocidades. Quer dizer, até fizeram chacota, né? O pessoal, quando soube que o Dol Rosa ia ter uma perda de 5 lugares, houve pessoal que disse: pois, vai largar atrás do carro médico. Do carro médico. Ou alguém, houve um outro que disse: pois, vai largar em Sepang, né? Quer dizer, são coisas assim, não é? São os riscos dos circuitos citadinos, né? Quem diz isso, olha a Índia. A Índia tem a maior parte do grande parte dos circuitos de se serem ovais, é em circuitos de rua, não é? Tem poucos circuitos permanentes. Convencionais. Pois tem, sim, poucos circuitos convencionais. E tem muitos circuitos de rua, não é? E depois estão sempre sujeitos a maus asfaltos. Olha Baltimore. Qual é que era aquela pista que tinha uma... Toda a gente fala muito mal do... Qual é que era aquela pista que tinha um ressalto de um caminho de ferro ou uma coisa assim? Foi em San José e foi no tempo em que a kart foi para lá. Entender? E acho que não era caminho de ferro, era linha de elétrico. E o pessoal se andava ali e saltava. Epá, é que parecia um raliza assim. Pois, eu sei, mas posso dizer-te uma coisa. Já tivemos isso na história da Fórmula 1. Circuito da Boa Vista. Tinha os pilotos passavam sobre a linha do elétrico. E o pessoal tinha algum medo. Então, portanto. Certo. Paulo, acho que isto é um episódio sólido. Está consistente. Está consistente. Ficamos por aqui. Acho que sim, por agora ficamos por aqui. Para a semana a mais. Para a semana a mais. É isso mesmo. E não é fim de semana grande prémio, mas... Ei. Sim. É, pois. O que é que está a fazer, não é? Mas arranjamos qualquer... Mas aparecerá sempre qualquer coisa de jeito. Há sempre assunto. Há sempre assunto. Está bom, Paulo. Portanto, caros espectadores, caros ouvintes, para a semana a mais. Sabes que espectadores, com a cor ortográfica, é espectadores. É verdade. Até para a semana. Até para a semana, Pedro.